Compras por aqui entre as 16 e as 19, da segunda à sexta-feira, na XFM 91.6, 105.8, frequências para Lisboa e Porto, respectivamente. O Grande Delta, o lema sempre o mesmo, que o som esteja convosco. Grande noite de consagração para eles e para nós, que os soubemos receber tão bem. Nunca mais vão esquecer Deus, Aula Magna, só não veio abaixo porque está no resto do chão. Some were great, but most were terrifying and so spooky too. Had to get out of there to hide away. Had to get out of there to find my way. I troubled everything too soon. Now where I want to be is, where I want to be is. Need I say my only wish was to escape my earthly life. High skies were no option, whereas diving deep in oceans white was the way for me to hide away. A possibility to leave today. I troubled everything too soon. Not where I want to be. Where I want to be is. Under the sea is where I'll be. No talking about the rain no more. I wonder what thunder will mean when only in my circumstantial situations. Now I know what people meant. Beware of the implications. God, I've had enough of them. Decided to be brave and find it away. Just picking out a way and fly away. I troubled everything. I want. Grande Alta XFM, sexta-feira, títulos para o Bloco A da Lista Negra, In the Bar Under the Sea, o álbum Disappointing in the Sun, a faixa Os Deus. Ashes to Ashes, regresso, Faith No More. E Acoustics, regresso Stunt Girl por enquanto. Thank you. Os AC Acoustics, tarde de clássico dos Canudo, Right, a 3P Mix. Gold fosse o álbum dos Verbena, uma das Thanks to Come, o novo álbum dos Radiohead. Não tarda, são por enquanto os singles em aperitivo Karma Police e Paranoid Android. XFM de segunda a sexta-feira entre as 16 e as 19, o Grande Delta, as X frequências habituais de Lisboa, 91.6 MHz, Porto 105.8. Boa tarde. Chama-se Night Town, é o último Walkabouts. Follow Me, Angel, o tema abertura para o último álbum, Night Towns, os Walkabouts. Temos para nos colarem aos 18 aqui no Grande Alta das X, fazem parte do último YOLO Tango, I Can Hear the Heart Beating as One. What's the matter? Why don't you answer? What's the matter with me? Is it so hard to be free and easy? But disappear completely. Heart is broken. Seahorses, Love is the Law. We'll be right back. like to play, they sleep all day. Temptation wakes, gives you the spoon. De Asbury após a dissolução dos Cult, título tema para o álbum Cream, sons do grande autor derradeiro até às 19 na XFM. Campo ainda à espera que os novos bárbaros cheguem. Smashing Pumpkins, the end is the beginning, is the end. Yeah. Para o Grande Alta Tarde de terça-feira, são os Spoon no EP Soft Effects.